Muito bem, vamos em frente. A minha amiga Erquivontânia Melo, em Vargem Grande do Rio Pardo, interagindo comigo no Facebook e disse que não perde o programa. Muito obrigado, viu? A todos vocês, amigos, ouvintes da VGFM. Valeu, Aldinei Pereira, cabra danado. Aí, meu amigo Lulu da Bahia, Rádio Canabrava FM, em Ribeira do Pombal, no Estadão da Bahia também, exibindo o nosso programa. Audiência muito grande aí, né? Muito obrigado. Ô, Carla Souza, de Rubim, Minas Gerais, um beijo pra você. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho de sempre. Meu amigo João Maria, em São José dos Pinhais, né? É, aí no Paraná, João Maria, em São José dos Pinhais, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Ainda no Paraná, vamos para Curitiba, Rádio Guarituba, mais exibindo o nosso programa. Vamos para Iguaraçu, Rádio Canoa Grande FM. Ricardo Silva, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, amigos do Brasil inteiro. Rádio RCW, né? A todos vocês, Rádio RCW Web, né? Um abraço, muito obrigado, viu? Vamos em frente, Eduardo Costa canta Anjo Protetor. Em meu peito sinto tudo fora de lugar. Tô só um dia sem te amar e não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu coração. Não como, não bebo, não posso dormir, nada me agrada sem você aqui. Fujo dos amigos, tento me esconder, gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Foi só um dia sem te amar e não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu coração. Não posso dormir, nada me agrada sem você aqui. Fujo dos amigos, tento me esconder, gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Amigos, tento me esconder, gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Só você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Mundo Sertanejo. Muito bem, muito bem. Um abraço aos amigos da Rádio Portal Serra, em Sapucaia do Sul, Santa Catarina. Sapucaia do Sul, Santa Catarina. Nós temos aí a Rádio Portal Serra. Um abraço ao amigo Jonathan Araújo e todos vocês, amigos da Rádio Portal Serra, em Sapucaia do Sul, Estadão de Santa Catarina. Muito obrigado a todos vocês, viu? Aí, meu amigo Val Siqueira, locutor aí da Rádio do Vale FM. Muito obrigado, viu? São José dos Campos. Um abraço a todos vocês da Rádio Transpaulista. Rádio Transpaulista 93 FM aí em Osasco, né? Muito obrigado também aos amigos da Rádio Osasco FM, duas parceiras em Osasco, na Grande São Paulo. Muito obrigado, viu? Rádio Paulista FM aí no Ipiranga.

Com ele, a dor vai embora. Dor se foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Dor se foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, já estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar. Um abraço, meu amigo Newton Vieira. Newton Vieira, diretor da Rádio Goiânia Web, em Goiânia, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Ô, Newton, muito obrigado, viu? A você, todos da equipe, um abraço aí. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de sucesso, viu? Ah, também nós temos a Rádio Cidade FM, nosso amigo Alexandre, todos da equipe, aí na capital de todos os goianos, exibindo o nosso programa. Eu estou recebendo muitos pedidos de alôs aí de Goiânia, né? Tantos e tantos ouvintes. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Um abraço carinhoso a todo mundo. Meu amigo Roberto, em Petrolina, no Pernambuco. Aí ele pede alô para toda a sua família, né? Aí do projeto Maria Tereza. Um abraço aos amigos da Rádio Cultura FM de Petrolina e também a Rádio Tabajara FM, o Luiz Lima, a todos vocês. São duas rádios parceiras em Petrolina, no Pernambuco, exibindo o nosso programaço com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Meu amigo Roberto Figueiredo. A todos vocês, amigos do Brasil inteiro, meu amigo Altair Araújo, em Presidente Venceslau, em São Paulo, também ligado no nosso programa. A minha querida Kete Ferreira, Indaiabira, Minas Gerais, ouvinte da Paraíso FM. Muito obrigado a todos vocês, amigos de Indaiabira. Um beijo para todo mundo. Meu amigo Anderson Barbosa, Rádio Ideal FM, em Boituva, no Estadão de São Paulo, exibindo nosso programa. Janinho e Mazinho cantam, com a participação especial de Gino e Geno, Telha Quebrada. Faz lembrar do meu amor. Do jeito que passa a chuva, ela se foi e não voltou. Olhando a telha quebrada, lembro os beijos apaixonados. Escutando o som da chuva, eu e ela abraçados. Missionados do Brasil, alô Gisigero, alô Janine Vazinho, obrigado pelo convite, meus queridos sobrinhos. Aquela telha quebrada é tão fácil de trocar, mas não adianta nada se não faz meu bem voltar. Ela me falou que ela ainda tá solteira. Até que um dia ela volta, ouvindo a goteira. Olhando a telha quebrada, lembro os beijos apaixonados. Escutando o som da chuva, eu e ela abraçados.

Maravilha, maravilha essa música. Graças a Deus está me dando muitas alegrias. Todo mundo canta comigo nos shows. Muito, muito obrigado a todos vocês, amigos radialistas, que estão bombando, bombando essa música minha e outras, né? Cabra Danado e outras na programação local de vocês aí. Muito obrigado, viu? Ô, meu amigo Kleber Terra, em Uberaba, Rádio Terra FM, exibindo nosso programa Kleber Terra, todos da equipe da Terra FM em Uberaba, aí no Triângulo Mineiro, Estadão de Minas Gerais. Muito obrigado, viu? O Edilson Peron. Edilson Peroni, Rádio Lobo Cerrado, Vilhena Rondônia, muito obrigado, viu? Rádio Vilhena AM também exibindo nosso programa com muito sucesso. Vamos pro Mato Grosso, em Juara, nós temos Rádio Difusora AM exibindo nosso programa. Osés Cordeiro, muito obrigado a todos vocês da Rádio Difusora AM, em Juara, no Estadão do Mato Grosso. Ainda no Mato Grosso, vamos para Juína, Rádio Atividade FM, Taliba Gonçalves e todos da equipe, muito obrigado pela parceria de sucesso, viu? Luan Santana canta, se topa. Mundo Sertanejo. Se topa, simbora. Se topa, joga na palma da mãe. Já pensou se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance? Já pensou transformar a nossa amizade num lindo romance? Presta atenção em tudo que a gente faz. Já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer. Eu tenho uma proposta para te fazer. Escuta aqui, eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme bom, um frio de agosto. E aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme bom, um frio de agosto. Diz aí, cê topa? Ei, ei, ei. Ô Marinha, chega aqui. Quero saber se você topa tudo isso aí comigo. Na hora, então vem. Presta atenção em tudo que a gente faz. Já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer. Eu tenho uma proposta para te fazer. Eu, você, dois filhos e um cachorro. Um é bebê, um filme bom, um frio de amor. De agosto, imagina. E aí, cê topa, meu amorzinho? Eu, você, dois filhos e um cachorro. Eu perdoo um filme bom, frio de agosto. E aí, cê topa? Muito bem, vamos em frente. A minha querida Eriana Alecrim, em Cocos, na Bahia, ouvindo o nosso programa, né? A Jaine Abreu também, em Porto Franco, no Maranhão, ouvinte da São Francisco FM, muito obrigado pelo carinho, viu? Os amigos do Trio Nascente, em Mata Verde, Minas Gerais, ouvintes aí da Rádio Talismã FM, meu amigo Ivan, né, do Trio Nascente, muito obrigado, viu? A minha querida Nice Arleide, em Benedito Mendes e Santo Luzia do Paruá, no Estadão do Maranhão. Muito obrigado, viu? A todos vocês, amigos do Brasil inteiro. Vamos em frente. Quem canta bonito agora? Henrique Juliano, Até Você Voltar. Aqui sentado nessa mesa, só o copo de cerveja é minha companhia. E essa casa está tão cheia e parece vazia sem você comigo. E hoje está fazendo um ano, aqui no meu calendário ainda está marcando o

Muito bem, muito bem. Vamos ficando por aqui, Mundo Sertanejo. Volta amanhã com mais um programaço no seu rádio, viu? A todos vocês, amigos de todas as nossas rádios parceiras, recebam o meu abraço carinhoso, viu? Um abraço, muito obrigado. E vocês podem interagir com o Diego Valadares pelo Facebook, viu? Pedindo alôs para todos os nossos ouvintes, para todos os amigos que compõem as equipes das rádios, né? Que ainda não estão em contato comigo, viu? Quero mandar um abraço para todos vocês na medida do possível, né? Um abraço, muito obrigado a todos, viu? Que estão sempre comigo no WhatsApp também, no 61 9973 0555. Um abraço, fiquem com Deus, tchau Brasil. Marcos e Beluti cantam encerrando o programa de hoje, Perdoa Amor. Tchau gente, fiquem com Deus, tchau tchau. Na minha vida a maior foi deixar você. Você bem que avisou, o povo aqui ficou sozinho querendo te ver. Você se foi, já faz muito tempo que eu estou sofrendo. Ainda continuo te querendo, e essa vontade de você aumenta mais e mais a cada dia. Coração que chora, dor que não melhora, solidão castiga o peito toda hora. E a minha consciência me faz ver que eu errei naquele dia. Perdoa amor, perdoa amor, perdoa e volta pra mim. Perdoa amor, perdoa amor, não dá mais pra viver assim. Perdoa amor, perdoa amor, perdoa e volta pra mim. Perdoa amor, perdoa amor, não dá mais pra viver assim. Você se foi, já faz muito tempo que eu estou sofrendo. Ainda continuo te querendo, e essa vontade de você aumenta mais e mais a cada dia. Coração que chora, dor que não melhora, solidão castiga o peito toda hora. E a minha consciência me faz ver que eu errei naquele dia. Perdoa amor, perdoa amor, perdoa e volta pra mim. Perdoa amor, perdoa amor, não dá mais pra viver assim. Perdoa o quê? Perdoa e volta pra mim. Perdoa amor, perdoa amor, não dá mais pra viver. Perdoa amor, perdoa amor, perdoa e volta pra mim. Perdoa amor, perdoa amor. De todas as loucuras que eu fiz na minha vida, a maior foi deixar você. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.